um especial, meu bem, na arte do amor. Vem que vem que eu vou te mostrar. Vem te vir amanhã. Mas não precisa ter pressa, não. A energia está no meu coração. O sentimento te faz se sentir bem melhor. Te desejo.